acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor. Acontecer milagre. Hoje aqui vai acontecer milagre. Hoje aqui não importa a sua dor, o teu Deus é todo. Vai acontecer milagre. Por onde ele passar, logo gritava: vai ter milagre aqui. Eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Uns aos outros falavam: eu conheço aquele olhar. De amor, eu conheço o meu Senhor, é o Deus de milagre, milagre, milagre. Vai acontecer milagre, hoje aqui vai acontecer milagre, hoje aqui. Jesus, não importa a sua.